assassinados. Sabes uma coisa que eu tenho saudades, pá? Fala, vai! Tenho saudades quando nós éramos chavalos, pá. Íamos para a Fisconite. Íamos para a Fisconite ao domingo à tarde. Ouvir aquelas músicas. Lembras-te daquela da Corona? Que foram lá com as cervejas? Aquela. This is the real modern night. And Eu me lembro. Era fixe, a gente dizia, eu dizia aos meus pais que ia para o ensaio do coro do grupo de jovens. Eu dizia que ia para os escuteiros, que a gente ensaiava. Eu dizia que a gente ensaiava para a missa das 7 da tarde, durante a tarde. Depois fazias à missa. Aproveitava o tempo do ensaio, o tempo de missa e passava nas escutecas. Oh, valha-me Deus. Hã? Eu cheguei a ter duas namoradas na mesma matiné.